Hoje é o quinto domingo em que nós estamos tratando a questão da vida cristã. Tivemos uma pausa no retiro, por causa do retiro, e hoje nós vamos continuar então falando sobre esse tema, a vida cristã. Nós estivemos tratando durante três domingos a respeito do sangue de Cristo e a sua implicação na vida cristã, certo? Ok? Então, para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir, está lá no Metalcast, você entra no site da Gólgota. Você vai lá no Metalcast ou no blog da Gólgota também, tem as pregações lá, tem todas as pregações, estão lá. Tanto no site quanto no blog da Gólgota, você pode ouvir as pregações passadas. E no domingo retrasado, nós estivemos tratando então a respeito da cruz de Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, que é a cruz de Cristo. Ok? Amém? Recapitulando rapidamente aqui, nós tratamos dois aspectos da ressurreição. A primeira, em relação à nossa justificação, que Cristo ressuscita para a nossa justificação. Por que foi necessário que Cristo ressuscitasse para a nossa justificação? Porque se Cristo tivesse apenas morrido por nós, ele teria apenas pagado o preço daquilo ali. Quando ele ressuscita, essa é a evidência que de fato eu e você estamos justificados para viver uma nova vida. Ok? É como se você fosse preso por um determinado tempo, depois você fosse livre desse cativeiro. No nosso caso, o nosso cativeiro era o nosso pecado, era a nossa morte. Quando Cristo morre a nossa morte, a gente ressuscita juntamente com Ele, demonstrando então que nós estamos justificados diante de Deus. Ok? E o segundo aspecto da ressurreição está relacionado à nova vida que Cristo traz para nós a partir do momento em que Ele ressuscita. Quando Cristo ressuscita, Ele traz uma nova criação, que não tem mais nada a ver com Adão, mas tem a ver com ele. E hoje a gente vai tratar também a respeito disso mais para frente. Depois tratamos dois aspectos a respeito da paz. A primeira paz é a paz com Deus, que nós éramos inimigos de Deus e Cristo nos reconcilia com Deus e, portanto, nós estamos em paz para com Deus. E o segundo aspecto diz respeito, então, que Deus nos dá paz no nosso espírito. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 8, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então você hoje pode ter paz dentro do teu coração, dentro da tua mente, do teu espírito, porque Cristo te traz essa paz. Então você tem paz para com Deus e você tem paz para consigo mesmo. Então eu não vou repetir tudo novamente aqui. Depois, se você quiser saber os detalhes sobre isso, você assista lá no Metalcast. Ok? Eu não recordo direito onde eu parei no domingo passado. Então eu quero começar onde eu penso que parei. Então, qualquer coisa, se vocês já ouviram, vocês finjam que nunca ouviram. Ok? Faça uma cara de surpreso assim. Vamos tratar então a respeito da nossa justificação. Lá em Romanos, capítulo 3, abram comigo em Romanos, capítulo 3. Romanos 3. Vinte e quatro até o versículo 26. É importante que você, que talvez tenha entrado aqui hoje nessa noite e não saiba nada a respeito de cristianismo, talvez tudo que você saiba a respeito do cristianismo é um cifrão, né? É um telepregador falando a respeito de dinheiro, tentando extorquir tudo que tem na sua vida, teu vale-transporte, teu chequinho pré-datado, né, teu cartão de crédito. Talvez tudo que você saiba a respeito de cristianismo é isso. Talvez tudo que esse mundo tenha falado a respeito do cristianismo esteja ligado a cruzadas, né? Que o cristianismo fez, alguma coisa assim. Ou seja, com gente fanática, com gente burra, com gente ignorante, com gente que não saiba nada a respeito da vida, com gente que, porque não tinha para onde ir, se apegou em Deus, né? Dentro das cadeias está cheio de crente. Então, se você é um cara que não faz mal para ninguém, você está de bem, não tem problema, você não precisa desse tipo de religião. Se você é um cara que entrou aqui nessa noite com esse pensamento, o que eu tenho para falar para você nessa noite é o que é realmente a fé cristã. Ok? Então, toda a tua concepção, se até aqui foi isso, que você saia daqui com aquilo que a revelação bíblica revela a respeito da fé cristã. Porque se alguma coisa nesse mundo pode dizer o que é o cristianismo, é esse livro aqui. Fora dele, mais ninguém pode dizer. Ok? A minha vida nem sempre pode dizer na prática o que é a fé cristã, mas esse livro aqui pode dizer para você. Amém? O que é mais impressionante também é que há um tão falso entendimento a respeito do que seja a fé cristã, porque muita gente julga a fé cristã segundo o comportamento dos cristãos, né? Assim, as pessoas acham que cristianismo é o comportamento do cristão. Sendo que a própria Bíblia denuncia que o homem precisa da graça para ser salvo. O cristão, ele não tem diferenciação nenhuma daquele que não está em Cristo Jesus. A grande diferenciação que está nele é que ele tem Cristo na vida dele. E esse proporciona uma mudança radical na vida dele. Porém, nem sempre. Nem sempre. Porque cada um é um processo. Eu conheço gente que se converteu no outro dia, já foi para um seminário, correu, já virou missionário, já foi para o mundo pregar o evangelho, fundou não sei quantas igrejas por aí. Pastor Marcos. Pastor Marcos foi um grande amigo meu. Se converteu junto comigo. Esse cara sabe lá Deus quantas igrejas esse cara já fundou na vida dele. O pastor lá da quarta igreja quadrangular, lá no Capão da Embuia. Não sei se ele está lá, o Pazinho. Quando eu conheci esse cara há 21 anos atrás... Ele estava lá no quartel ainda, era militar. Ele se converte, vem para Cristo. Esse cara fica apaixonado, louco por Deus. Ele começa a fundar igrejas pelo Brasil inteiro. Não sei quantas igrejas esse cara fundou. Pastor Marcos, da igreja, quarta igreja quadrangular no Capão da Embuia ali. Então tem gente que é assim. Por um lado, eu conheço gente que se converteu há 50 anos e nunca pregou o evangelho para ninguém. Não sei. Como é que isso funciona? Como é que é esse processo de salvação na vida de cada um? Não sei como é que isso funciona. Só sei que é assim. Na praticidade é isso. Conheço gente que tem fome de servir, que ama Deus, que é apaixonado por Deus, né? Conheço gente que era perdido, 100% perdido, e quando vem para Deus, aquele cara é apaixonado por Deus. No entanto, conheço gente que nasceu no Evangelho, se criou no Evangelho, e para ele tanto faz. Para ele tanto faz. Essa é a história. A questão é que isso não determina o que é a fé cristã. Isso não determina. Isso no máximo pode determinar quem são os cristãos, mas não pode determinar o que é o cristianismo na sua complexidade e como isso acontece na vida de cada um. Amém? Então, Paulo ele vai dizer lá em Romanos 3, 24 a 26, diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Senhor Jesus. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Senhor Jesus. Sem o Senhor. Sem a revelação do teu Espírito. Sem a iluminação do teu Espírito que está em cada um de nós. A gente não pode compreender nada, porque nós somos cegos, Senhor. Sem a tua luz. Fale com cada um nessa noite aqui, Espírito Santo. O Senhor é aquele que revela. Aquele que ensina, aquele que traz entendimento, Senhor. Fala comigo, fala com cada um aqui, perdoe os nossos pecados, Senhor, todos eles. Que o teu Espírito seja livre nessa noite, neste lugar. Fale conosco, em nome do Senhor Jesus, eu oro. Amém. O que eu acho poderoso nesse texto é que o tempo todo está falando que quem justifica? Quem justifica? Deus. Quem justifica? Vamos ler de novo, então? Vocês não leram o mesmo texto que eu aqui? Quem justifica? Fale alto, quem justifica? Deus. Mais alto, quem justifica? Deus. Deus, por meio de Cristo, amém. Isso tem a ver comigo e com você? É você que se justifica? Alguém consegue entender a grande diferença entre fé cristã e todas as demais religiões que você vê pelo mundo todo? A diferença entre cristianismo e budismo, e hinduísmo, e islamismo, judaísmo, espiritismo, todos os ismos que tem por aí, a grande diferença é que a fé cristã ela está dizendo que quem justifica? Deus. Enquanto as demais religiões oferecem um tipo de justificação que vem por meio do quê? Por meio das obras. Sou eu quem me justifico. Por meio do quê? Como é possível que eu alcance algum tipo de justificação para a minha vida? Conforme o número de pecados que eu tenho que operar mais coisas boas. É como se Deus tivesse um caderninho de anotações, assim. Né? Ou, sei lá, uma balança, melhor dizendo. Aqui nesse lado da balança estão as coisas ruins que você faz na vida. E aqui desse lado estão as coisas boas. Então você é justificado dependendo. Quem sabe no último dia, na hora que você for prestar contas da sua vida, Deus vai colocar essa balança diante de você lá e vamos ver aonde tem mais peso aí. Se a tua balança pesar mais pro lado pecaminoso da sua vida, você não perdeu a salvação. Agora, de repente, se você fez mais o bem, você é salvo. Acontece que a Bíblia, e aí eu volto a falar, o Deus que a Bíblia revela, o cristianismo que a Bíblia revela e não está interessado na sua opinião a respeito dela, o cristianismo que a Bíblia prega está dizendo que é Deus quem justifica. Amém! É Ele o autor de toda justificação que pode acontecer na minha vida. Nada, absolutamente nada no PIB pode causar algum tipo de justificação para com Ele. Só Deus pode e é capaz de justificar a mim e a você. E a Bíblia está dizendo que Ele foi aquele que propiciou isso. Aqui está dizendo, gente, aqui ó. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. A justiça de Deus não está interessada no quanto de bem que você faz na sua vida. Esse bem que você e eu fazemos todos os dias, para Deus, ele não significa absolutamente nada no quesito justificação. No quesito justificação, só tem algo que pode ser capaz de justificar a mim e a você. O sangue de Jesus Cristo. Só isso. Mais nada. Mais nada. Certa vez, numa reunião de grandes teólogos, grandes pensadores da fé estavam discutindo o que fazia do cristianismo algo diferente das outras religiões. Porque as outras religiões pregam de alguma forma algum tipo de ressurreição, pregam algum tipo de, sei lá, de fé, algum tipo de obra, algum tipo de rito, alguma coisa comum a todas elas. O que havia? Ninguém sabia muito dizer o que havia. Até que entrou uma grande mente ali dentro, chamada C.S. Lewis. Quando C.S. Lewis entra no ambiente, ele pergunta, o que vocês estão discutindo? Ah, estamos discutindo isso. O que há de diferente do cristianismo para com as demais religiões? Ele responde, isso é fácil. É muito fácil. É muito fácil você distinguir o que diferencia o cristianismo de todas as demais religiões. É a graça. É a graça. Todo mundo fica louco com isso. Agora imagine isso há 2000 anos atrás, quando os cristãos do primeiro século começaram a anunciar isso. Galera, é o seguinte, você não precisa fazer mais nada para ser salvo, porque toda justificação que era necessária para que você fosse salvo, Cristo Cristo já pagou por você naquela cruz. Amém? Não há. Agora, por que que essa verdade aqui não é uma realidade na minha vida, na tua vida, no dia a dia? Por que que eu escuto gente falando de perda da salvação o tempo todo? Na internet, em livros teológicos. Por que que a gente escuta isso o tempo todo? Que a salvação se perde. Por que que a salvação se perde? Eu discuti com uma pessoa lá no retiro a respeito disso. Por que que a salvação se perde? Ah, eu não sei se eu vou perseverar até o fim. Essa é a diferença entre quem crê que a salvação começa em Deus, caminha em Deus e termina em Deus. Vou repetir. Essa é a diferença em quem crê que a salvação começa em Deus, caminha em Deus e termina em Deus, e aquele que crê que a salvação começa em você, porque é você quem faz a escolha, ela caminha em você, porque a qualquer momento você pode pular fora do caminho, e ela termina em você, se você perseverar até o fim também, porque se você não perseverar até o fim, meu amigo, você está lascado, porque começa em você, caminha em você e termina em você. Graças a Deus eu estou liberto dessa heresia. E minha fé está fundamentada num Deus que começa a salvação em mim. Pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele me chamou das trevas. Salvou a minha vida. Tem permanecido em mim por meio da promessa de que a obra que o Espírito Santo começou na minha vida, Ele vai terminar. Eu creio nisso. Satanás não pode roubar isso da minha vida. De que a obra que Ele começou, Ele vai terminar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e que Ele vai completar até o fim aquilo que Ele começou, porque foi Ele que justificou, foi Ele que proporcionou tudo. Eu era inimigo dEle, Ele me amou, Ele me chamou. Quem dirá agora que nós estamos nele? Eu encontro gente o tempo todo dizendo, eu perdi a salvação, Pipe. Por quê? Porque eu transei com minha namorada. Eu perdi a salvação, Pi, por quê? Porque eu fumei maconha. Meu amigo, se fosse isso, não sobrava ninguém. Não sobra absolutamente ninguém. Não sobra ninguém. Se a salvação é medida pelo fato de eu e você pecar ou não pecar, não sobra absolutamente ninguém. Então Cristo morre para nossa justificação. Romanos 4, 5 diz assim: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Amém! Olha o que Paulo está dizendo. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em que Deus justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. O que que lhe acredita justiça? Sua o quê? Fé! Fé é dinheiro! Está vendo como alguém enganou você? Quando alguém, por acaso, insinuou que a graça pode ser comprada por qualquer chequinho gordo que você tenha. Isso é uma doutrina que nasceu no fundo do coração do inferno e que não tem nada a ver com o evangelho que esse livro aqui está dizendo. Porque esse livro aqui está dizendo que a única coisa é a fé, que você precisa crer em nome de Jesus. Outro aspecto diz respeito à santificação, lá em Romanos 6, 19 a 22. Diz assim, falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros de dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Então, você ouviu a primeira parte e talvez tenha pensado assim, bom, então estamos livres, né? Vamos para a galera. Né? Já que é graça mesmo, vamos para a galera. Né? Vamos aí, vamos tirar a teia de aranha dos beiços, né? Vamos ficar, vamos aproveitar a vida, né? Já que é pela fé, pela graça, né? Então vamos, o que Paulo está dizendo é isso. Agora, galera, agora que vocês entenderam que vocês são salvos pela graça, agora a vida de vocês toda em absoluta tem que ser voltada para uma vida de santificação. Por que uma vida de santificação? Por que eu tenho que buscar uma vida de santificação? Para ser salvo? Não. Por quê? Por quê? Para honrar e glorificar a Deus, o que mais? Por quê? Que eu devo buscar uma vida de santificação? Para viver a imagem e semelhança de Deus, o que mais? Talvez a palavra que melhor se encaixe nisso é que se antes eu vivia escravo dessas coisas e fazendo essas coisas, agora eu devo viver para Deus e devo glorificar a Deus na minha vida. Acho que a gente faz parte de uma raça muito complicada chamada ser humano, né? Uma espécie de ser vivo chamado ser humano muito complicado, né? Porque por mais que a gente entenda isso daqui na sua complexidade, isso muitas vezes adentra na nossa mente, transformar isso daqui em carne na nossa vida é um grande desafio, né? Porque a gente esquece disso aqui o tempo todo. A gente esquece disso. A gente esquece de glorificar a Deus através da nossa vida o tempo todo. O tempo todo. Indo mais adiante, o sangue, então, ele trata dos pecados, mas a cruz trata do pecador que eu sou. O sangue, ele nos perdoa pelo que fizemos e a cruz nos liberta daquilo que somos. A Bíblia não nos ensina que somos pecadores por cometermos pecados, e sim que cometemos pecados por sermos pecadores. Alguém não entendeu isso? Sabe por quê? Porque em evangelismo você escuta muito isso, né? Quando você vai pregar o evangelho, o cara fala assim, mas eu não faço nenhum mal. Eu não mato, não roubo. Sei lá, sou virgem. Né? Minha mente é purinha ainda, estou purinho, zeradinho, zero quilômetro ainda. Não rodei ainda nada. Né? Ele avalia assim, não é assim que ele avalia? Pelo menos era assim, quando a gente saía na rua pregando o evangelho, sempre a questão era essa. Né? O cara olhava para ele mesmo e dizia, não, mas eu não faço nada de errado. Porém, a luz da Bíblia não é essa a questão. A luz da Bíblia não é se você faz ou deixa de fazer coisas erradas. A luz da Bíblia, você é um pecador e ponto final. Independente se você faz ou não faz. O que você faz é uma consequência de quem você é. Essa é a realidade bíblica. Como é que nós nos tornamos pecadores? Lá em Romanos 5,19 vai dizer assim. Logo, assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Como é que eu e você nos tornamos pecadores? Aonde? Por meio de quem? De Adão. Quando Adão peca, todos nós estávamos nele. Ou você acha que você veio de um marciano? Uma vez um ateu questionou isso. Mas por que, que todo mundo tem que pagar pelo pecado do outro? É simples. Imagine que você não tinha nascido ainda. Teu pai se joga num precipício. Você nasceria? Digamos que antes de você nascer, teu pai escolhe morar lá no Paraguai. Você nasceria brasileiro? Só judeu que nasce judeu, né? Judeu nasce lá no Paraguai e é judeu. Judeu nasce lá na África do Sul e é judeu. Eu não entendo essas coisas, mas tudo bem. Eu conheci um cara que era afrodescendente da cor dessa parede aí. Nasceu lá na Etiópia e era judeu. Judeu. Entendo isso. Então eu sou alemão também. Sou italiano. Então sou gaúcho. Amém. Libanês, né? Todos estávamos nele. Se ele é o primeiro, todos estávamos nele. Quando Adão peca, todo mundo pulou nessa. Assim como tua mãe, quando, se você estiver grávida, se tua mãe estivesse grávida de você e ela ficasse fumando crack todo dia, meu amigo, né? A consequência disso está nela. Filhos pagam as consequências dos pais, aquilo que os pais escolhem. Não tem jeito. Esse é um mundo. É um mundo que Deus criou. Ah, eu não gosto dele. Então se vira. Para que mundo que você vai? Só tem ele. Eu vejo ateu reclamando. Então tá, vai para outro. Qual outro mundo que você vai, meu amigo? Só tem esse. Você tem que lidar com ele todo dia. Não tem conversa. Todo o argumento ateu que eu lido nesses 4 anos de apologia, o máximo da conclusão que você pode chegar, de todo, absolutamente todo o argumento ateu, só pode chegar a uma conclusão: que o Deus que a Bíblia revela não serve para ele. Mas não existe um argumento que prova que Deus não existe. Nenhum argumento. O máximo, nos meus debates, eu falo assim: não, beleza, você pode não acreditar no Deus da Bíblia. Ah, porque Deus da Bíblia mandou matar um monte de gente lá. Falei, amém, esse é o Deus da Bíblia. Qual é o teu problema? Ele não existe por causa disso? Não, mas esse não pode ser Deus. Ah, mas quem que te falou? Não, porque Deus não é assim. Ah, você conhece Deus melhor que a Bíblia? É interessante que a gente chama isso de teoria do espantalho, né? Os ateus, eles criaram um Deus. Interessante isso. Eles criaram um Deus chamado Deus do espantalho, que a gente chama. A gente denominou esse Deus, não é Yahvé, é o Deus do espantalho. Eles criaram o Deus do espantalho e quer que nós ficamos defendendo esse Deus aí. Eu falo, mas esse Deus aí eu não conheço, cara. Não sei de que se trata. O Deus que eu conheço é o Deus que a Bíblia revela. E ele é soberano sobre todas as coisas. Ele mata quem quer e deixa viver quem quer. Traz a existência quem quer e deixa de vir a existência quem quer. Manda dilúvio a hora que quer, deixa de vir a hora que quer, porque ele é Deus. Eu não tenho problema com ele. Quem tem é você. Agora, o que eu não vou fazer é defender esse espantalho que você está criando. Porque esse aí nem eu creio. Por exemplo, quem criou Deus? O grande argumento contra a existência de Deus é quem criou Deus. Meu Deus, esse Deus criado é um Deus espantalho. Porque o Deus que a Bíblia revela nunca foi criado. Porque ele é a fonte e a origem de todas as coisas. Eu não defendo um Deus criado. Quem define Deus criado é ateu. Eu não. O Deus que eu creio não pode ser criado, porque senão ele não é Deus. Pense em algo maior do que Deus na sua mente. Imagine algo maior que Deus. Consegue criar na sua mente algo maior que Deus? De onde nasceu a concepção acerca de Deus? Ninguém sabe. Teve um cara de pau, de um grande papa do ateísmo, que falou assim, que os cristãos inventaram o cristianismo porque eles estavam entediados. Não tinha nada para fazer. Estava ali na Galileia, ali pescando uns peixinhos. Ah, gente, vamos inventar uma religião? Vamos inventar uma religião? Vamos inventar que uma virgem concebeu. Olha como você pode começar bem uma religião. Inventa uma historinha que uma virgem concebeu. Inventa uma historinha que Deus se comprimiu num cara lá de Nazaré. Vamos inventar uma historinha. 500 testemunhas viram esse cara depois de ressurreto. Aleluia. Um bando de bunda mole, que tinha medo de todos, depois se transformaram nos maiores líderes que a história tem notícia. Esses homens adentraram nas arenas, morreram por amor a essa mentira? Conta outra, meu amigo. Me conta outra. Aqui não. Aqui não. Se você quiser debater comigo a respeito de Deus, vamos debater do Deus da Bíblia. Ah, esse aqui eu estou interessado. Espantalho, meu amigo, guarde para você. Pela desobediência de um só homem, todos nós fomos feitos pecadores. Amém? O engano de pensar que somente o que fazemos é mal e não o que somos. É por isso que essa concepção de que muitas vezes a gente chega diante de Deus assim, achando que a gente pode se achegar em Deus. Por quê? Ah, porque essa semana eu fiz um jejum de 40 dias, então agora, Deus, abre o santo do... Falei quanto? Não, porque essa semana eu fiz um jejum de 40 dias. Estava brincando. Porque é que a palavra semana aí, na minha concepção, alcança esse número maior, entendeu? Porque nesses 40 dias, então, né? Eu andei fazendo um jejum de 40 dias e agora sim Deus abre aí o Santo dos Santos porque eu posso entrar. Abre aí, escancar a porta aí porque eu tô pegando fogo, né? Essa é a concepção, né? E que se acha que Deus, então, tem a obrigação de recebê-lo, né? Eu já cheguei, já chegou gente falando assim pra mim que... É, por que você não fala em línguas? Eu falei, cara, eu não sei. Eu já orei um monte de vezes pedindo para que Deus me desse. Até agora, né? Até agora nada. Irmão, deixa eu te contar um segredo. Você precisa jejuar 40 dias. Depois de 40 dias, você vai falar, olha, 300 línguas. Tá? Né? Então, tem gente aí que dá até curso, né? Eu vi uma vez um curso de falar em línguas. É. Eu tenho um macete. Já falei para vocês, né? É, me ensinaram a falar em línguas falando glória. Glória, glória, glória, glória, glória, glória. Fala bem rapidinho até enrolar tua língua. Depois que enrolar tua língua, pronto. Aquilo ali é língua. Tá certo? Depois, os caras saem da igreja. Nunca mais quer saber de cristianismo. Nunca mais quer saber de Deus. E ninguém sabe por quê. Mas o que a gente fez? Simples, deu um tiro na cabeça do cara. Achando que o cara fosse burro. Nem todo mundo é burro, gente. Para ser evangélico. Você está entendendo? Nem todo mundo é burro para ser evangélico. Porque muitas vezes ser evangélico é ser burro. Pelo menos é o que a gente vê. Vocês assistiram lá o Pastor Adúltero com Base Bíblica lá no YouTube? Assistiram aquilo lá? Depois vão no YouTube, procura lá. Pastor Adúltero com Base Bíblica. Tá lá, depois vocês assistem e nós conversamos. Né? Por que que tem gente que aceita aquilo ali? Porque precisa ser burro para ser evangélico. Muitas vezes a gente precisa ser burro. Entendeu? É proibido pensar, é proibido ser inteligente, é proibido você olhar para alguma coisa e falar, cara, tem uma coisa estranha aí, bicho. Não, meu irmão. A letra mata, mas o espírito vivifica. Não importa se isso tem coerência ou não tem coerência. O que importa é que a letra mata e o espírito vivifica. Quem for achar esse texto depois na Bíblia, procure lá no contexto que Paulo está falando, se Paulo não está falando da lei. Só tem uma lei que mata na Bíblia, e é a lei. Uma letra que mata na Bíblia, e é a lei. E não tem nada a ver com você estudar e ser inteligente. Não tem nada a ver com você ser sábio. Não tem nada a ver com você discernir as coisas. Não tem nada a ver com você olhar as coisas e falar assim, cara, esse negócio é esquisito, estou fora. Unção da lagartixa. Uma vez eu estava numa igreja, os caras, o pastor fazia assim, todo mundo colava na parede do lado direito. Ele fazia assim, todo mundo colava no lado esquerdo. E eu lá em pezão, olhando para todo mundo. O inimigo do Espírito Santo, né? Eu lá, né? Olhando assim. Que bonito, né? Que bonito. Saí de lá edificado com aquilo. Aquilo mudou a minha vida. Aquelas pessoas que caíam no chão, ficavam lá horas e horas caídas no chão, lá levantavam dali, a vida não mudava. O maior dom que eu e você recebemos é o dom da nossa vida sendo transformada. De verdade. De verdade. Porque eu já vi gente falando em línguas e com a mesma língua que estava louvando a Deus sai dali, sabe, falando coisas, envenenando coisas. Mas amém, né? É por meio da graça, então vamos em frente. Vamos ler lá em Romanos 5, versículo 12 até o versículo 21. Me acompanhe. Romanos 5, do versos 12 até o 21. Diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Só uma vírgula aí. Sabe o que um piá me falou essa semana? Que esse negócio aqui, ó, a interpretação dele. Sabe quando Moisés aparece para Jesus lá no Monte da Transfiguração? Lembra dessa história? Então, desculpa, falei Moisés aparece para Jesus. Eu falei o quê? Lembram quando Moisés aparece para Jesus no Monte de Transfiguração? Ok? Então, eu estou tendo um debate lá na Descontradizando Contradições a respeito da imortalidade da alma. Os caras estão dizendo para mim que morreu, acabou. E eu estou argumentando com os caras, com todos os textos do Novo Testamento e do Antigo Testamento, com relação a essa realidade. E o cara disse, e eu questionei ele com relação a isso. Se Moisés estava morto, porque Judas fala que o corpo de Moisés, o arcanjo Miguel, brigou com o diabo por causa do corpo de Moisés, como é que pode Moisés, estando morto, aparecer para Jesus lá no Monte da Transfiguração? Como é que pode? Sabe o que ele me falou? Que Moisés tinha ressuscitado. E o texto que ele usou foi exatamente esse aqui, ó. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ou seja, Moisés ressuscitou. Eu fiquei assim, falei, mas aonde? Que diabo está escrito aqui isso? Né? E assim, e esses caras têm blog e doutrinam a igreja cristã. Por isso que em nome de Jesus, gente, você precisa ler a Bíblia. Você precisa de ser um idiota levado por tudo que é vento de doutrina do inferno que está aí fora. Você precisa ser o crente que questiona. Você precisa ser o crente que fala assim, me mostra aqui, abençoado. Para não falar outra coisa. Me mostra aqui, ó, aonde está escrito isso aqui, ó. Tá lá, eu sozinho brigando com 5 lá. Minha esposa está quase me chutando para fora de casa. Mas tô lá. Amém, irmã? Perseverança, tem que amar até o fim. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Quem que é a figura daquele que havia de vir? Não, no texto ali, Adão. Adão é a figura daquele que havia de vir. É isso que Paulo está falando. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então é mais ou menos isso. Começou em Adão a desgraça toda. Todo o pecado gerado em Adão, todos nós herdamos esse pecado. Quando Cristo vem, o seu ato de justiça naquela cruz traz para nós todos essa herança em quem? Nele. Ok? Continuando lá. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito, gosto dessa palavrinha, dom o quê? Dom o quê? Gratuito. Gratuito é o quê? Você tem que pagar quanto? Nada. Não é isso? Não é gratuito? Então é dom gratuito em nome de Jesus. Amém? Dom gratuito. Certo? Dom gratuito. Dom gratuito. Amém? O dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Não é tremendo isso? Estava todo mundo na desgraça, no inferno, dos seus pecados, separados de Deus. E o dom gratuito vem sobre o quê? Tudo isso. Deus olha para toda a terra, debaixo dessa maldição, desse pecado, e ele distribui a sua graça e fala, gente, Agora é o seguinte, vocês não têm jeito. Vocês não têm jeito. Só tem um jeito, a graça. Só tem um jeito, a graça. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça, eu gosto disso daqui também, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Repita comigo. Reinarão em vida. Reinarão em vida. Em vida. Reinarão aonde? Então, por que vocês estão falando que a gente vai reinar ainda lá na frente? Por que estão falando que vai vir um milênio e que depois, depois, lá na frente a gente vai reinar? Por que se tem sido ensinado isso? Que lá, sabe Deus quando, vai haver um reino? O texto não está dizendo que nós estamos reinando em vida? Reina em vida em Cristo Jesus. Reina em Cristo Jesus. Depois você que está vindo aqui pela primeira vez, venha um outro domingo quando eu for falar de escatologia. Eu quero tratar essa questão de mil anos aí. Vamos ver se isso resiste. Tem um piá lá no Orkut que está me cutucando. Estou quase indo. Vamos ver. Vamos lá. Vocês estão tudo com um monte de parafuso. O que o Pipe está falando? O que ele está falando? O que é isso aí? Uma coisa óbvia, está escrito na Bíblia. Vamos ver então. Vamos ver então se isso resiste. Vamos ver. Então reinarão em vida por um só. Jesus Cristo, nós reinamos em vida. Se isso aqui está falando de uma coisa lá à frente, tem uma coisa errada, porque o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que vocês, igreja do Senhor Jesus Cristo, estão reinando agora, em vida, agora, não lá na frente, agora. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Repita comigo. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? No versículo 19, o Espírito de Deus procura mostrar para mim e para você o que nós somos e depois como chegamos a ser o que somos. No começo da vida cristã, nós ficamos preocupados com o que fizemos e não com o que somos. Descobrimos que há algo dentro de nós que não deseja agradar a Deus. Dentro do contexto, aí nesse versículo 19, eu quero ler só o versículo 19 de novo, do capítulo 5. Diz assim, cadê o 19 aqui? Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então vamos tratar essa questão aí. Eu tenho ainda o quê? São 8h20. Vou falar mais 5 minutos. Depois eu encerro. Nós temos duas questões, hein? A primeira é que todos vocês nasceram em Adão. Todos vocês. Ninguém aqui, como eu falei, ninguém nasceu do marciano. Ok? Ninguém aqui é o Superman, que veio lá de Krypton. Tá certo? Todo mundo veio de Adão. Ok? Todos vocês vieram de Adão. E, portanto, todos vocês, inclusive eu, herdamos de Adão tudo o que era de Adão. Tudo. A separação da glória, o pecado, a corrupção, a desobediência, a escolha errada, todos nós fomos incluídos nele. Todos. Quando Adão morre, quando Cristo vem, Cristo veio como o último Adão. É isso que a palavra está dizendo. Quer ver? lá em Romanos 6, no versículo 6, o último texto diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então, eu e você, quando Cristo vem, ele como o último Adão, ele leva todos nós com ele. E quando ele ressuscita, quando ele sai daquele túmulo, todos nós saímos com ele como o segundo Adão. Como filhos de Deus, de uma nova herança em Cristo Jesus. Não sei se vocês conseguem perceber que havia uma primeira criação lá em Adão, que foi aquela criação lá que Deus fez. Em Cristo começa uma nova criação. Uma nova criação. Por isso que a Bíblia chama eu e você do quê? De novas o quê? Criaturas. Isso não é um blá blá blá para encher linguiça na Bíblia. Deus trata você como uma nova criação. Literalmente como uma nova criação. Aguardando o grande dia em que nós estaremos finalmente com ele. Amém? Então, antes nós estávamos em Adão e agora nós estamos em Cristo. E o que eu acho interessante é que tem gente que conflita com essa doutrina o tempo todo. Sabe por quê? Porque se eu estava em Adão, o Pipe morre em Cristo, e o Pipe ressuscita em Cristo, como que o Pipe pode voltar para Adão de novo? Como que eu posso voltar para Adão de novo se eu morri com Cristo? Tem alguma coisa errada nessa doutrina, que ensina que você está em Cristo, daqui a pouco você peca e volta para Adão. Aí você pede perdão, volta para Cristo. Aí você peca e volta para Adão. Passa pela cruz, ressuscita. Morre de novo. Passa pela cruz, ressuscita. E volta de novo. Está parecendo até coreografia, né? Quem está em Cristo Jesus passou da morte para a vida, para todo o sempre. Para todo o sempre. Como é que você tem certeza da salvação na sua vida? Se você está em Cristo, você passou da morte para a vida. Porque você não está mais em Adão. Você faz parte de uma nova criação. Uma nova criação. Essa é a doutrina mais básica que você pode ter na sua vida e a certeza mais absoluta que você pode ter na sua vida. Que você saia daqui nessa noite com a convicção plena de que um dia você estava em Adão, porém você morreu em Cristo Jesus. E que você renasceu para uma nova vida naquele terceiro dia, quando ele ressuscita. A palavra diz que todos nós ressuscitamos com ele. Quando foi a primeira ressurreição? Quando todos nós ressuscitamos juntamente com ele. Quando foi a primeira ressurreição? Quando todos nós ressuscitamos juntamente com ele. Eu sou ressurreto. Eu sou ressurreto porque eu estava morto. E não estou mais. Se tem alguém aqui que não ressuscitou ainda, é porque está morto. Eu ressuscitei para uma nova vida em Cristo Jesus. O velho homem morreu, as coisas velhas se passaram. Não sou mais aquele velho Pipe, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Vivo uma novidade de vida. Eu ressuscitei. Quem ressuscitou, levante as mãos. Quem ainda está morto, fica com a mão abaixada. Todo mundo está morto aí, então com contrariedade aí, né? Amém? Fique em pé. Domingo que vem eu vou continuar falando a respeito do processo divino da libertação. Ok? Então você pode pegar a continuidade disso domingo que vem. Eu queria que você pensasse um pouco a respeito disso, sabe? Que essa palavra realmente trouxesse na sua mente reflexão para que você entenda o seu lugar, a sua posição em Cristo Jesus. Tudo que a gente falou nessa noite está dizendo de posição. Em quem eu e você estamos? Nós ainda estamos em Adão ou nós estamos em Cristo Jesus? Se nós estamos em Adão, nós ainda estamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. E se nós estamos em Cristo Jesus, nós passamos da morte para a vida eterna. Deus, eu te louvo pela tua palavra nessa noite. Porque ela é tão simples de entender, Senhor. Mas ela conflita, Deus, com o nosso senso de justiça. Porque há algo em nós, Deus, que se rebela contra a graça. Há algo em nós, Deus, que não aceita a tua soberania sobre nossas vidas como Deus. Há algo em nós que o tempo todo, Deus, chama para si o direito sobre si mesmo. Há algo em nós que se engana pensando que há algo em nós que pode, de alguma forma, possibilitar a justificação. Há algo em nós, Senhor, que não ama, que não te ama. Deus, mas eu te louvo porque a tua graça nos alcançou. E a tua graça foi a única força que tem o poder, que teve o poder de nos abraçar e de nos levar até a cruz. Obrigado porque o Senhor nos atraiu até a cruz, Senhor Jesus. Aquele dia, quando o Senhor foi levantado, o Senhor nos atraiu até a cruz. Naquele dia, todos nós morremos, Senhor. E no terceiro dia, todos nós ressuscitamos juntamente contigo, Senhor. E estamos vivos para a glória do teu nome. Em teu nome, Jesus. Amém. Deus os abençoe. Não se esqueça que terça-feira, quem quer participar do documentário e do aniversário da Gólgota, na organização, estejam aqui às 19h30. Deus os abençoe.